andrecedesmoral.com.br. Uma nega paga pau pra mim, fica de quatro gritando meu nome. Vira de costa que bunda gigante, senta bem forte que eu sou o seu homem. E no cebola nós dropa uma bala, paredão bate essa porra é Mandela. O Ben não sobe na minha favela, hoje eu vou dormir lá na casa dela. Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vai novinha. Chama as amiguinhas dos meus irmãos, vem que eu tô cheio de tesão. Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vai novinha. Chama as amiguinhas pros meus irmãos, vem que eu tô cheio de tesão. E nós transando na onda da erva, tu chapadando, quicando a vela. Escuta o brega trap, sua perna congela. Eu que boto o combo de uísque nós gela. Eu que boto o combo de uísque nós gela. Cara de patricinha, mas ela sapeca. Tem uma nega paga pau pra mim, fica de quatro gritando meu nome. Vira de costa de bunda gigante, senta bem forte que eu sou o seu homem. E no cebola nós dropa uma bala, paredão bate essa porra é Mandela. O B não sobe na minha favela, eu vou dormir lá na casa dela. Tão bem jogando pra mim, vem rebolando, vai novinha. Chama as amiguinhas pros meus irmãos, vem que eu tô cheio de tesão. Tão bem jogando pra mim, vem rebolando, vai novinha. Chama as amiguinhas pros meus irmãos, vem que eu tô cheio de tesão. Vai, vai, vai. E nós transando na onda da erva, tu chapadona quicando a velha. Que tu brega trap, sua perna congela. Eu que boto combo de uísque em nojela. Eu que boto combo de uísque em nojela. Cara de patricinha, mas ela sapeca. Essa é pra bater nos paredões, hein. Chegou debochado. Vai, vai, vai. Tem uma nega paga pau pra mim, fica de quatro gritando meu nome. Vira de costa que bunda gigante, senta bem forte que eu sou o seu homem. E no cebola nós dropa uma bala, paredão bate essa porra é Mandela. O B não sobe na minha favela, eu vou dormir lá na casa dela. Tão bem jogando pra mim, vem rebolando, vai novinha. Chama as amiguinhas pros meus irmãos, vem que eu tô cheio de tesão. Tão bem jogando pra mim, vem rebolando, vai novinha. Chama as amiguinhas pros meus irmãos, vem que eu tô cheio de tesão. Vai, vai, vai. E nós transando na onda da erva, tu chapadona quicando a velha. Que tu brega trap, sua perna congela. Eu que boto o combo de uísque nós gela. Eu que boto o combo de uísque nós gela. Cara de patricinha, mas ela sapeca. Tamo junto, Emílio Brega Trap. É o Brega Trap, o debochado. Essa é pra bater nos paredões, hein. Alô, Diego do Celta, tamo junto. Chegou o debochado. André CDs, o moral de Bicoara.